Estas primeiras partes não eram nem longas, nem numerosas. Não havia risco de que o profeta pudesse esquecê-las, uma vez que ele as recitava frequentemente em suas orações e em conversar proselíticas. Alguns fatos da história dão-nos a ideia do que aconteceu. Omar ibn al-Khattab é considerado a 40ª pessoa a abraçar o Islã. Isso se refere ao ano 5º da missão, 8 antes da Hégira. Mesmo em uma data primordial existiam cópias escritas de certas suratas do Alcorão e, como Ibn Hisham relata, foi devido ao profundo efeito produzido pela leitura acurada de alguns versículos da 20ª surata que Omar abraçou o Islã. Não sabemos precisamente o tempo em que a prática de escrever o Alcorão começou, contudo, há informações precisas de que durante os remanescentes 18 anos da vida do profeta, o número dos muçulmanos, como também das cópias do texto sagrado, continuou aumentando dia a dia. Como o profeta recebia as revelações em fragmentos, era natural que o texto revelado se referisse aos problemas do dia. Se acontecesse um de seus companheiros morrer, a revelação consistiria em promulgar a lei da herança. Não seria de lei penal, tratando de roubo, por exemplo, a ser revelada no momento. As revelações continuaram durante a inteira vida missionária de Muhammad, 13 anos em Meca e 10 em Medina. Uma revelação consistia às vezes de uma inteira surata, curta ou longa, e às vezes de apenas uns poucos versículos. A natureza das revelações impunha ao profeta repeti-las constantemente em suas recitações, e revisar continuamente a forma que as coleções dos fragmentos teria que tomar. Todos os doutos afirmam, com autoridade, que o profeta recitava todos os anos, no mês de Ramadã, perante o anjo Gabriel, a parte do Alcorão até então revelada, e que no último ano de sua vida Gabriel pediu-lhe que o recitasse inteiro duas vezes. O profeta concluiu, desde então, que iria, em breve, despedir-se da vida. O profeta costumava revisar, nos meses do jejum, os versículos e as suratas, e colocá-las em sua sequência adequada. Isto era necessário por causa da continuidade das novas revelações. É também sabido que o profeta tinha o hábito de celebrar uma prática adicional de oração durante os meses do jejum, todas as noites, às vezes mesmo em congregação, na qual ele recitava o Alcorão do princípio ao fim, tarefa esta que era completada ao cabo de um mês. Esta prática, chamada de Tarawih, continua a ser observada com grande devoção até estes nossos dias. Quando o profeta deu seu último suspiro, uma rebelião estava tomando vulto em certas partes do país. Tentando debelá-la, várias pessoas que conheciam o Alcorão de cor tombaram. O califa Abu Bakr sentiu a urgência da codificação do Alcorão, e a tarefa foi cumprida um mês depois da morte do profeta. Durante seus últimos anos de vida, o profeta costumava usar Zayd ibn Sabit como principal amanuense, para tomarem ditado as revelações recentemente recebidas. Abu Bakr encarregou a mesma pessoa da tarefa de preparação de uma cópia condizente de todo o texto, em forma de livro. Havia então em Medina vários ufás, aqueles que sabiam todo o Alcorão de cor, e Zayd era um deles. Sob a direção do califa, Zayd transcreveu o texto escrito em pergaminhos ou pedaços de couro, nas omoplatas das rezes, nos ossos, nas pedras polidas e mesmo em pedaços de porcelana. A cópia condizente, assim preparada, foi chamada de Mus'haf, encadernação. Esta foi conservada sob a própria custódia do califa Abu Bakr, depois dele, por seu sucessor, Omar ibn al-Khattab. Nesse meio tempo o estudo do Alcorão foi encorajado em toda a parte do Império Muçulmano. O califa Omar sentiu a necessidade de enviar cópias do texto autêntico aos centros provincianos a fim de evitar as divergências, mas foi deixado a seu sucessor, Otman, continuar com a tarefa. Um de seus comandantes, Uzayf al-Aman, havendo voltado de uma viagem pelas vastas terras conquistadas pelos muçulmanos, relatou que havia encontrado divergentes cópias do Alcorão e que havia, às vezes, desentendimento entre os diferentes mestres do livro concernente a isso. Otman fez imediatamente com que a cópia preparada para Abu Bakr fosse confiada a uma comissão presidida pelo acima mencionado Zayd ibn Sabit, para a reprodução de 7 cópias. Ele autorizou-lhes a revisão da pronúncia, se necessário. Quando a tarefa foi concluída, o califa efetuou uma recitação pública da nova edição perante os doutos presentes na capital, perante os companheiros do profeta, e então enviou estas cópias aos diferentes centros do vasto mundo islâmico, ordenando que dali por diante todas as cópias fossem baseadas na edição autêntica. Ele ordenou a destruição das cópias que, de algum modo, se desviassem do texto assim oficialmente estabelecido. É concebível que as grandes conquistas militares dos primeiros muçulmanos induzissem alguns espíritos hipócritas a proclamarem sua impulsiva conversão ao Islã por motivos materiais, e para tentar danificá-lo de maneira clandestina. Eles fabricaram versões do Alcorão com interpolações. As lágrimas de crocodilo, que foram derramadas pela destruição das cópias não autenticadas do Alcorão, por ordem do califa Otimã, somente poderiam ter sido de tais hipócritas. É sabido que o profeta às vezes abrogava certos versículos que haviam sido comunicados previamente ao povo, e isso era feito para fortificar as novas revelações divinas. Houve companheiros que aprenderam a primeira versão, sem contudo estarem cientes das últimas modificações, tanto por causa da morte do profeta como por suas residências fora de Madina. Estes devem ter deixado cópias a seus descendentes, as quais, embora autênticas, estavam ultrapassadas. Ainda, alguns muçulmanos tinham o hábito de pedir ao profeta que explicasse certos termos empregados no texto sagrado e anotar tais explicações nas margens de suas cópias do Alcorão, a fim de não esquecerem delas. As cópias feitas mais tarde, com base nesses textos anotados, causariam às vezes confusões na questão do texto e do glossário. A despeito da ordem do califa Otimã, para que se destruíssem os textos inexatos, existia, nos séculos 3 e 4 da Hégira, assunto bastante para a compilação de volumosas obras, constituindo as variações do Alcorão. Estas chegaram até nós, mas um apurado estudo mostra-nos que tais variantes eram arábica, que não possuía vogais, nem se podia distinguir entre as letras semelhantes, nem davam ideia das mesmas, sendo meros pontos, como é feito agora. Além disso, existiam diferentes dialetos em diferentes regiões, e o profeta havia permitido aos muçulmanos de tais regiões recitarem de acordo com suas algaravias, e mesmo substituir as palavras que estavam além de sua argúcia, por sinônimos que conhecessem melhor. Esta foi uma medida emergente de graça e clemência. No tempo do califa Otimã, contudo, a instrução pública havia se desenvolvido suficientemente, e fez-se necessário que aquelas concessões não fossem mais toleradas, pois o texto sagrado seria afetado e as variantes da leitura se radicariam. As cópias do Alcorão enviadas por Otimã aos chefes das províncias gradualmente desapareceram nos séculos subsequentes. Apenas uma delas, que presentemente se encontra em Tashkent, chegou até nós. O governo czarista da Rússia havia publicado em uma reprodução fac-símile, constata-se haver uma completa identidade entre essa cópia e o texto em uso noutras ocasiões. A mesma é cópia fiel do manuscrito existente do Alcorão, tanto completo como fragmentado, datando do primeiro século da Hégira. O Alcorão é dirigido a toda a humanidade, sem distinção de raça, cor, religião ou tempo. Ainda mais, ele procura guiar a humanidade em todas as sendas da vida, espirituais, materiais, individuais e coletivas. Ele contém diretrizes para a conduta do chefe do Estado, bem como do homem comum, do rico, bem como do pobre, diretrizes para a paz, bem como para a guerra, tanto para a cultura espiritual como para o comércio e bem-estar material. O Alcorão busca principalmente desenvolver a personalidade do indivíduo. Cada ser será pessoalmente responsável perante seu Criador. Para tal propósito, o Alcorão não somente fornece ordens, porém tenta ainda convencer. Ele apela para a razão do homem e relata histórias, parábolas e metáforas. Descreve os atributos de Deus, que é um Criador de tudo, onisciente, onipotente, ressuscitador dos mortos e observador de nosso comportamento terreno, é justo, clemente. Vide nota da sétima surata, versículo 180. O Alcorão indica ainda o modo de aprazermos a Deus, apontando quais as melhores orações, quais os deveres do homem com respeito a ele, a seus semelhantes e a seu próprio ser, ele dá destaque ao fato de que não nos pertencemos, outros sim, pertencemos a Deus. O Alcorão fala das melhores normas relacionadas com a vida social, comercial, matrimonial, com a herança, com o direito penal, com o direito internacional, e assim por diante. Todavia, o Alcorão não é um livro, no senso comum, é a coleção das palavras de Deus, reveladas de tempos em tempos, durante 23 anos, a seu mensageiro, escolhido entre os seres humanos. O soberano dá suas instruções a seu vassalo, portanto, há certas nuances compreendidas e implícitas, há repetições, e mesmo mudanças nas formas de expressão. Deste modo, Deus fala às vezes na primeira pessoa e às vezes na terceira. Ele diz eu, bem como nós e ele, porém, jamais. Eles. É uma coleção de revelações enviadas de ocasiões em ocasiões, e devemos, por isso, lê-lo mais e mais, a fim de melhor aquilatarmos os seus significados. Ele possui diretrizes para todos, em todos os lugares e para todos os tempos. O estilo e a dicção do Alcorão são magníficos e apropriados para sua qualidade divina. Sua recitação comove o espírito até daqueles que apenas o ouvem sem entendê-lo. Com o passar do tempo, o Alcorão tem, em virtude de sua reivindicação de origem divina, desafiado a todos a criarem, conjuntamente, mesmo uns poucos versículos iguais aos que ele contém. Tal desafio, porém, tem permanecido sem resposta até os nossos dias. Há algumas diferenças intrínsecas entre o Alcorão e os livros precedentes. Tais diferenças podem ser sucintamente estipuladas, como segue. 1. Os textos originais da maior parte dos primitivos livros divinos foram em sua quase totalidade perdidos, sendo que somente as suas traduções existem hoje. O Alcorão, por outro lado, existe hoje exatamente como foi revelado ao profeta, nenhuma palavra, mas ainda, nenhuma letra sequer, foi trocada. Encontra-se à disposição, em seu texto original, fazendo com que a palavra de Deus seja preservada agora, bem como por todo o porvir. 2. Nos primitivos livros divinos os homens mesclaram suas palavras com as palavras de Deus, porém, no Alcorão encontra-se tão somente as palavras de Deus traço em suas prístinas purezas. Isto é admitido, mesmo pelos oponentes ao Islã. 3. Não se pode dizer, com base na autêntica evidência histórica, em relação a nenhum outro livro sagrado possuído por diferentes povos, que ele realmente pertence ao mesmo profeta a quem é atribuído. No caso de alguns deles, mesmo isto não é sabido. Em que época e a que profeta eles foram revelados? Quanto ao Alcorão, as evidências que existem de que foi revelado a Muhammad são tão vultosas, tão convincentes, tão sólidas e completivas, que mesmo o mais ferrenho crítico do Islã não pode lançar dúvidas sobre isso. Tais evidências são tão vastas e detalhadas, que sobre muitos versículos do Alcorão, mesmo a ocasião e o local de suas revelações, podem ser conhecidos com exatidão.